Olha, gente, salvo pequenos incidentes, os professores foram às ruas e fizeram bonito. Professores até na hora de manifestar, porque aproveitam para ensinar. Ensinar como é que se faz. Um mar de gente tomou conta das principais avenidas da cidade ontem e hoje. E detalhe, sem quebra-pau, sem vandalismo, sem fogo em lixo, pichação, nada disso. Apenas uma voz de quem muito fala em sala de aula e raramente é ouvido fora dela. Um país que paga o que o Brasil paga aos professores vai viver para sempre nas mãos das raposas que roubam o nosso dinheiro. Um ser humano que tem a missão de ajudar a formar o caráter dos meus filhos e dar a eles todo o embasamento educacional de sua vida merece ganhar o mesmo que um juiz, que pode salvar injustiçados e condenar culpados. Quer saber de uma coisa? Eu apoio essa greve, porque estudei a vida inteira em uma escola pública. Já chorei a morte de um professor que não teve um atendimento médico digno, porque já vi minha professora de história ter que lecionar química por falta de um profissional na área no meio do ano letivo. Porque usava folha de caderno quando não tinha papel higiênico e comia apenas gelatina quando não tinha merenda. Apoio a greve, porque apesar de queimar fio químico na sala de aula, colocar super bonde na fechadura, jogar tubos de corretivo no ventilador, esconder a pasta do professor em dia de prova e tantas outras coisas mais que fiz, esses professores conseguiram me dar o mínimo para continuar estudando e hoje ganhar a vida honestamente. Mas pensando bem, professores, os senhores não deveriam fazer manifestação, não. Quem deveria estar nas ruas éramos nós, pais, lutando por vocês para retribuir um pouquinho só do que já fizeram pelos nossos filhos. De cara, capivara. Com o programa político socialista, sempre a questão de toda a violência, tanto psicológica quanto... E ela te ajuda a buscar o porquê. Por que que o Estado... A questão pedagógica... Você fecha o olho, pensa na Rússia e dança. Começa agora o De Cara com a Capivara. É isso aí, galera. Você tá ouvindo aí a Rádio Livre Capivara 96,1. Começa agora mais um De Cara com a Capivara. Eu sou o Falácia e tô com mais um dos nossos entrevistados aqui. Boa noite, eu tô aqui com o Maurício. Boa noite, Maurício. Boa noite, é um prazer estar aqui na Rádio Livre Capivara, tá? Tô aqui pra... sou professor, deixar bem cá por isso desse áudio antes da vinheta do programa, pra falar um pouquinho do que nos aflige, né, nós professores, uhum. Tá? Deixar bem claro também que eu vou dar um pouquinho de depoimento que eu, na minha vida como professor, como educador, né, já que muita gente gosta de usar esse termo educador, aí na cidade de São Carlos. Uhum. Maurício, minha primeira pergunta para você é em função disso mesmo que você acabou de falar. Eu queria que você se apresentasse. Eu poderia te apresentar, eu não quero te rotular antes de começar a entrevista. Diz quem é você. Bom, meu nome é Maurício Ruggiero Júnior. Sou professor de educação física, formado em 1993 na Escola de Educação Física de São Carlos. Trabalhei por 12 anos em escola particular, no Colégio Diocesano aqui em São Carlos. Depois comecei a trabalhar na rede pública estadual. Já dei aula também na rede municipal aqui em São Carlos. E hoje sou efetivo da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, com sede aqui em São Carlos, trabalhando aqui em São Carlos. Voltei para São Carlos. E o que, que significa para você isso, ser professor? Ser professor, bom... ser professor, eu tive um educador com quem eu trabalhei no Colégio Diocesano. Irmão, era o irmão lassalista, o irmão Afonso. E uma vez eu precisei fazer um trabalho sobre educação, ainda na faculdade. E ele falava, e o trabalho era simplesmente fazer assim: eu tinha que colocar, achar várias definições sobre o termo educação. E aqui eu achei mais legal, porque era simples, era dele. E ele não é um escritor famoso, não é um pensador, não é um pedagogo com um renomado, nada disso. É um irmão lassalista, que trabalhava, que os irmãos lassalistas trabalham com educação. E ele falou para mim, falou assim: Maurício, coloca assim, ó. Educação nada mais é uma forma de pegar o ser humano, transformar ele num ser menos perfeito, num ser mais perfeito. Simples. Então a gente já sabe que, que nós, seres humanos, somos diferentes, né, do resto dos, entre os seres vivos, né? A gente já sabe que nós somos diferentes. E simplesmente o professor faz essa transformação. Vai transformando o ser humano. Ele vai dando informações, vai dando experiências para o ser humano para ele se transformar, ajudando ele a se transformar. É um instrumento de transformação do ser humano. E eu acho que isso é o legal de ser professor. Uhum. E você também me disse agora há pouco que você já trabalhou em rádio, né? Trabalhei em rádio. Comecei a trabalhar em rádio com 15 anos de idade, tá, aqui em São Carlos. Só trabalhei em rádio AM, deixar bem claro isso. Interessante. É que tem muita gente que não conhece hoje rádio AM, né? Uhum. Então, trabalhei em rádio AM, trabalhei com esporte. Comecei a trabalhar com esporte. Quando eu parei de trabalhar, tive vários momentos assim, né, no rádio. Quando eu parei, eu estava fazendo reportagem. Eu cheguei até a fazer noticiário policial, essas coisas assim, de Nossa. Lá. Falar lá, ó, fulano lá não sei aonde foi assaltado, não sei o quê. A polícia prendeu. Cheguei a fazer essas coisas também, entendeu? Mas também fui fazer entrevista com pessoas importantes na cidade. Na época eu trabalhava na rádio do ex-prefeito aqui de São Carlos, né? Que era contrário ao prefeito da época, né? Que é o ex-reitor, um dos ex-reitores daqui, né? Da Universidade Federal. E ninguém dava entrevista para o pessoal, para os repórteres da rádio do ex-prefeito. E eu conseguia. Porque a gente chegava de uma forma educada, diferenciada, conversava com a pessoa antes. E as pessoas acabavam dando entrevista para a gente, né? Pela confiança que tinham na gente. Mas aí o negócio foi apertando, eu falei, não, deixa quieto, mesmo porque rádio não dá muita grana, né? Viver de rádio difícil. Então eu tinha que dar aula também. Então voltei a minha situação de somente ser professor, que ocupa muito tempo da gente. Uhum. A gente estava ouvindo vendo esse comentário desse jornalista antes, eu comecei a te perguntar o que você achava desse comentário desse jornalista. Eu acho que o pensamento dele deveria ser o pensamento de qualquer pessoa que passou por uma escola, mesmo aquele que não gosta da escola, porque tem um aluno que não gosta da escola, a gente sabe disso, tá? Isso era desde quando eu era criança, eu tive colegas que não gostavam da escola, tá? E isso aí, eu acho que todo mundo devia dar esse depoimento, porque todo mundo teve experiência em escola de alguma forma, ou boa ou ruim. É um lugar que todo mundo passa. Por exemplo, o estúdio de uma rádio, são poucos que conhecem. Todo mundo escuta a rádio, mas são poucos que conhecem o estúdio de uma rádio. A escola, todos passam pela escola, de alguma forma, tá? Então esse tipo de depoimento é um depoimento que todos deveriam dar. Eu sempre falo o seguinte: o professor é a única profissão onde o profissional já tem uma carga de experiência muito grande quando ele começa a trabalhar. Porque ele era aluno, ele foi aluno a vida dele inteirinha. E de repente ele passa a ser professor. Entendeu? Então toda aquela experiência que ele teve como aluno, ele leva, queira ou não queira, ele leva. Porque ele tem aquele professor que ele mais gostava, ele tem aquela lousa que o professor... Que o professor, que ele gostava de ver o professor fazer, ele vai querer fazer uma lousa igual. A piada que o professor, que ele gostava, fazia, ele vai querer fazer igual. Ele vai querer ser engraçado igual. Ele vai querer ser chato igual. Ele vai querer dar prova do jeito que o professor dava. Entendeu? Então ele vai sempre copiando. E lógico, em alguns pontos ele começa a inovar naquilo. Conforme ele vai tendo experiência, ele vai começando a inovar. Mas a grande experiência dele foi como aluno. Porque mesmo porque em qualquer escola de formação de professor, o tempo de estágio é muito pequeno, tá? Para a dimensão do que é dar aula, do que é estar em sala de aula. Então, a gente traz, graças a Deus, a gente traz essa carga de experiência de sala de aula. Então, o depoimento dele é de quem vê isso no professor. É de quem é agradecido pelo professor. Ele falou ali, professor de história que dava aula de química. Eu, professor de educação física, eu cheguei a substituir português, substituir matemática, ciências, história, geografia, inglês. Eu substituí. Interessante, entendeu? Né? Eu vou falar pra você. Eu tinha algumas disciplinas. Português. Eu substituí professor de português. Poxa. Eu sempre tive muita dificuldade com português, com a matéria, disciplina, com o conteúdo de português. E eu fui substituir. Entendeu? Então acontece isso. E às vezes o aluno, ele não está preparado para ter lá na frente, por exemplo, um professor que foi colocado ali às pressas simplesmente para ele ter aula. E às vezes o professor não sabe nem o que ele estava vendo. O cara que está ali na frente não sabe nem o que o outro professor estava fazendo. Tá? Então tem muita coisa. Eu sempre falo assim, o professor é linha de frente. Ele toma pancada de cima para baixo e de baixo para cima. Por quê? Se ele não agrada quem está dirigindo, ele toma pancada de cima para baixo. Se ele não agrada o aluno, ele toma pancada de baixo para cima. Então não tem, o professor não tem escapatória. Ele sempre vai estar sufocado. Ele sempre vai estar sob pressão. E hoje a pressão aumentou muito em cima do professor. Por isso que a gente tem um grande número de professores com problemas seríssimos de saúde, tá? Deixa bem claro também, a gente está falando de educação. Eu não sou ligado a nenhum partido político, eu não sou ligado a nenhuma entidade do professorado, tanto é que hoje está se usando muito o termo de precarização do ensino. Para mim, isso já é um termo que ficou muito politizado, muito político, não é nem politizado, muito político. Tanto é que eu passei em frente à USP, está lá, precarização do ensino universitário, da USP, precarização no ensino público, no ensino básico, tudo é precarização. Para mim, o precário já estava há muito tempo atrás. Hoje já passou disso. Eu sempre falo para os meus colegas assim: estamos no fundo do poço. Aí eu falo assim, só que às vezes a gente olha para o fundo assim, dá a impressão que ele aumenta, tá? É complicado. Hoje a nossa situação de professor é complicado. E o pai não entende essa situação. O aluno não entende essa situação, a sociedade não vê essa situação, porque a escola é um local fechado, muito fechado ainda. A escola deveria ser mais aberta, participação ampla dos pais. Os pais ainda têm muito aquilo que os pais acham que quando são chamados na escola é para tomar bronca, entre aspas, né? Porque o filho aprontou alguma coisa, ou porque ele deixou de fazer alguma coisa com o filho, vai tomar bronca. Não. A participação do pai dentro da escola é importantíssima. Desculpa, eu ouço bastante essa coisa da participação dos pais na escola. Você pode falar mais sobre isso? O que é exatamente essa participação? Como pode ocorrer? O pai pode participar até na gestão da escola. Tem meios de participar na gestão da escola. Tem meios de participar em tudo que acontece na escola. Um conselho de escola, um conselho de classe hoje, aquele conselho de classe, o que é? É uma reunião de professores que acontece no final de cada bimestre para analisar a situação dos alunos de cada classe. De cada classe. Analisar a situação em que termos? Em termos de rendimento, de aprendizado, de disciplina, entendeu? Ela faz um... até social, inclusive. Tá? Ela faz ele abrange tudo isso. Seria importante a participação do pai nessa hora. Ah, mas como que você vai fazer um conselho de classe com todos os pais? Não, você tem que convidar quem quiser participar. Se de repente dá todos os pais, você tem que dar uma situação deles assistirem tudo isso, porque ele vai estar sendo falado sobre o filho dele. E de repente o filho dele não está rendendo porque ele descobre que tem um outro colega que está fazendo alguma coisa com ele. Ou ele está sabendo de alguma coisa lá em casa que não chega pra gente aqui. Olha, opa, saiu aqui. Pode falar assim: olha, o meu filho pode estar acontecendo alguma coisa de algum aluno com outro, que lá em casa o pai está sabendo, só que não chegou para a gente aqui na escola. E ninguém tem bola de cristal. Então, por isso que o pai é importante. Então, o pai chegar, falar, ver o que está acontecendo. Eu não digo interferir em sala de aula, é diferente. Tá? Isso é uma outra coisa. O professor tem autonomia dentro da sala de aula para trabalhar. Mas sim, ajudar os professores, ajudar a escola, municiando com informações sobre o aluno dentro de casa. E ajudando, e dando a contrapartida. Cobrando se ele está prestando atenção na aula, se ele está fazendo os deveres que o professor pede. Deveres, a gente sempre fala deveres, é esquisito, né? As tarefas que o professor pede, tá? E a gente percebe que nem isso hoje o pai faz. Então o pai acha que quem tem que fazer isso é a escola. Então ficou distante, escola e família. Não, quando eu fui aluno, uma das coisas que eu falo que mudou muito, quando eu fui aluno, meu pai, minha mãe, geralmente, frequentemente, eles pegavam meu material e olhavam meu material para saber o que estava rolando, entendeu? O que estava acontecendo. Hoje você não vê mais isso. Hoje o pai, a família acha que isso é dever da escola, que tudo é dever da escola. A escola tem que fazer tudo isso. Então, hoje o professor tem que ser um pouco de tudo, né? Por isso que essa carga muito pesada em cima do professor. Quando eu estou falando de professor, eu estou falando de professor de educação básica, tá? Ensino fundamental e médio. Tá? E aí vem as distorções que acontecem. Quando você quer a participação do pai, você não quer. Muitas vezes você, o pai vai interferir aqui na minha aula. Não, o pai não é para interferir na aula. O pai é para acompanhar a aula. Se você acha que você tem que pedir alguma informação, você tem o direito, o livre-arbítrio de aceitar ou não aquela informação, ou guardar aquela informação para um determinado momento que pode ser útil para você. Então muita gente acha assim, vou trazer o pai para dentro da escola, o pai vai interferir na minha aula. Não, não é isso. O pai não é para interferir na aula. O pai é para ajudar o processo, fortalecer o processo de aprendizado do filho lá em casa, apoiando a escola. Por isso que ele tem que estar dentro da escola para ver o que acontece. Porque tem muita gente lá, o meu filho não faz isso em casa. Você olha assim e fala, pô, não é possível o filho não fazer isso em casa. Tá? Mas meu filho não é assim. Eu falo, pô, não é possível o filho não ser assim na casa dele. Tá? Mas às vezes é porque ele não está atento, ele não está ligado no que o filho faz na casa. Ele não tá, ou chega em casa e o filho está dormindo já. Sai de casa, o filho está dormindo, ou está saindo para a escola, leva para a escola, a hora que chega em casa, o filho já está dormindo. Então ele não vê mesmo. Então tem muita coisa desse tipo. Eu tenho uma frase muito do senso comum, assim. Muito do senso comum. Você vê em qualquer. A pessoa vai entrevistar alguém na rua e pergunta qual o problema que você acha da educação do Brasil hoje aqui. E as pessoas dizem, a educação vem de casa. Como que você vê isso? Essa relação, sabe? Parece um senso comum que tem algum sentido, né? Tem algum fundo de verdade. O grande sentido verdade. É o seguinte, a gente chama de educação... infelizmente, hoje, quando a gente fala... essa parte escolar da história não deveria ser chamada de educação. Deveria ter outro nome, não sei. Você vai me perguntar, como que você acha? Pode até ser educação escolar, tá? Mas não deveria se chamar simplesmente educação. Porque educação a gente traz de casa. A gente sempre escutou falar isso, não escuta? Educação sim, vem do berço? Sim. Não era uma frase também? Desculpa te interromper, mas tem uma coisa assim que eu fiquei espantado, fiquei sabendo esse tempo atrás, que tem aumentado enormemente o número das crianças que estão entrando na educação infantil, que começa, sei lá, com um ano. Está aumentando demais. Quer dizer, os pais estão deixando ao cargo do Estado, desde um ano de idade, a educação. E daí depois vem pedir, vão dizer que o problema é que a educação não está vindo de casa. Não está vindo de casa, parece que os pais não estão mais tão delegando ao Estado, né? É, exatamente. Também tem isso. Hoje o pai tem que trabalhar. Sai às 8 horas da manhã, chega às 6 da tarde, quando aqui, a gente está falando de São Carlos, né? Você vai em São Paulo, o pai sai às 4 horas da manhã e chega às 8 horas da noite, certo? É complicado. Tem que deixar o filho em algum lugar. Hoje nós vivemos num mundo hoje onde simplesmente não tem um chefe de família, não, muitas vezes não consegue sustentar a casa. Então a mãe tem que ir para trabalhar já vem de um bom tempo. Quando eu falo chefe de pai, não necessariamente precisa ser o pai, pode ser a mãe também. Mas já está vindo de um certo tempo para cá. Não ficam os dois em casa. Então vai para a creche. E a creche começa. A creche não vai deixar a criança dormindo o dia inteiro. A creche tem que dar os estímulos que a criança não tem, como se estivesse em casa. Então começa a educação. E como falta essa educação familiar, vamos falar assim, acaba sobrando para a gente. Então a gente muitas vezes tem que lidar com essa educação. A gente às vezes tem que ensinar aluno a comer, se portar na mesa, que é uma coisa que você fala assim, toma banho. Entendeu? É uma coisa, escova dente. É uma coisa que você fala assim, ah, isso eu aprendi, foi minha mãe, meu pai que me ensinou. Então tem muita gente hoje que não tem isso. Isso eu não aprendi isso na faculdade, né? Exatamente. Entendeu? Então a gente não aprende, não é nem questão de aprender isso na faculdade, a gente não aprende a lidar com isso. Porque eu falo para todo mundo assim, eu tive um problema sério. Até o ano passado eu trabalhei em Sumaré. E ano passado eu tive um problema seríssimo com um colega, de educação de inglês, né? E esse colega de inglês, eu cheguei numa determinada série, numa sétima série, tá? Porque hoje tem sétima série, oitavo ano, que é a mesma idade. Tá? Era uma sétima série. Pessoal, você entrava na classe, já sentia aquele cheiro, né? A molecada nessa idade, entrando na adolescência, usando desodorante, né? Cheiro de CC, como o pessoal fala, né? Entrei na sala, falei, putz, hoje vai ser complicado. Eu ainda dava aula de educação física. Era aula tarde, tipo, terceira aula, devia ser umas 3 horas da tarde. Falei, imagina dar aula de educação física, depois o pessoal já tá desse jeito, esse pessoal chega aqui, os professores que vão vir depois, o que não vai virar? Levei eles pra quadra, coloquei eles numa situação de vento ali e comecei a falar pra eles sobre higiene, que deve se tomar banho, todas essas coisinhas, né, básicas, né? Como se deve tomar banho, como se deve usar um desodorante, a forma correta de usar um desodorante e tudo mais, né? Que a gente não aprende na faculdade. A gente aprende em casa. E falei numa boa. Conversei com a professora de ciências, conversei com a coordenação da escola e falei para eles, ó, eu vou fazer também com as outras duas sétimas séries, para não dar a entender que é só aquela série, que tem, só aquela classe que tem problema. Para não sair falatório. Logo em seguida fui para outra sétima série, falei a mesma coisa, fui para outra sétima série. No mesmo dia ainda deu certinho, deu as 3 séries, fiz o mesmo trabalho e tudo mais. No dia seguinte, o professor de inglês, saiu na sala dos professores, intervalo, o professor de inglês, você foi na sétima B, você ficou falando, perdendo a sua aula para ficar falando bosta. Eu falei, não falei isso. Eu não entendo assim. Tava com um problema numa classe, para resolver, para não ficar uma classe marcada com problema, a gente resolveu conversando com a professora e a professora de ciências junto. Conversando com a professora de ciências, com os professores de ciências e com a coordenação, resolvemos fazer isso e eu fiz a mesma coisa. Não, você ficou porcaria. Você ficou falando porcaria, ficou falando de tomar banho para aquela molecada, não sei o quê. Você acha que eles não aprendem em casa? Eu falei, se eles aprendem ou não aprendem, eles podem não estar fazendo direito. Então a gente, é dever nosso passar isso. E aí saiu uma pequena discussão sobre isso. Então é complicado essa situação de educação lá de casa e a educação da escola. Entendeu? Muita gente não percebe a diferença e que a gente tem que tapar os buracos. O que acontece? Ser professor é muito mais do que simplesmente passar o conteúdo, não é verdade? Muito mais. Muito mais. Muito mais. A gente tem que ser psicólogo. Uh-huh. A gente tem que ser sociólogo. Uh-huh. A gente tem que ser assistente social. A gente tem que ser enfermeiro. Tem que ser médico. A gente tem que ser um pouco de tudo. Entendeu? E a grande diferença é o seguinte. A gente fica, pelo menos... Eu vou falar eu como professor de educação física. Eu fico, pelo menos... 100 minutos por semana com aqueles alunos, com determinados alunos. Eles estão comigo 100 minutos por semana, são 2 aulas. Tá? Então, eles são minha responsabilidade, certo? E eu estou ali para ajudá-los no que der e vier. que eu puder ajudar, o que eu puder fazer por eles ali, eu vou fazer. Eles são meus alunos. Eu considero eles meus alunos. Uhum. Então eu não tenho discriminação de falar assim, ah, esse é diferente desse, eu trato esse diferente daquele. Não, não tem isso. Eu quero é tratar eles, eu trato eles da mesma forma e eles são meus. Eu defendo eles. Eu sempre falo para eles, cuidado com o que vocês vão fazer. Porque eu vou defender vocês até o final. A hora que eu perceber que vocês estão pisando a bola comigo, não conta comigo. Uhum. Porque são meus alunos. Entendeu? Maurício, tem uma proposta. Vamos ouvir uma das músicas que você trouxe? Eu acho que a música que você trouxe, ela tem um conteúdo muito interessante para a gente conversar, né? Que é a ideologia do Cazuza. Fora que a gente já começou ouvindo Cazuza aqui, Cazuza é demais, né? Vamos ouvir essa, mais uma do Cazuza, Ideologia. Você que está ouvindo De Cara com a Capivara. Estou aqui com o Maurício, sou Falácia, e está aqui comigo também, acabou de chegar aqui o professor Pearson. Fala, professor Pearson. Oba, boa noite, ouvintes. Mais um prazer estar aqui no De Cara com a Capivara, nessa noite fria de São Carlos, cara. Muito legal. Maurício aí, mais uma maravilha. Vamos que vamos. Ideologia, Cazuza. Ideologia, eu quero uma pra viver. Estamos em 2014, o ano que o Brasil perdeu a Copa do Mundo para a Alemanha por 7-1. 4 gols em 6 minutos. Deu branco, né? Deu branco. Ano de eleição, né? PT, PSDB, PSTU, PSOL. Mil partidos, mas. Então, foi uma pergunta que eu fiz no dia, eu postei no Twitter. Coloca um pouquinho, mas. No dia eu postei no Twitter essa pergunta. Depois do quinto gol, eu falei assim: ih, será que é culpa da Dilma também? Eu acho que é culpa dos Petralhas. Entendeu? Os Petralhas armaram pra dar 7. Então, eu falei assim: hoje no Brasil, infelizmente, tá assim. Se você. Acontece algo. Se foi feito pela estrela, você é estrela. Se foi feito pela ave emplumada chamada tucano, você é tucano. E aí vai. Então tá muito. A gente não é que nem nos Estados Unidos, lá que tem dois partidos e um monte de independente, né? Mas tá parecendo, porque parece que só existem dois partidos no Brasil e o resto, ou é favor ou é contra, não tem nem os independentes. Tá, todo mundo já te taxa. Se é contra, você é isso. Se você é a favor, você é aquilo. Então... é um pensamento binário, né? A gente chegou, isso. Velho, nessa situação mesmo, cara. Realmente, cara. Desde o ano passado, as manifestações também, parece que houve uma polarização, né? Das opiniões, cara. Que realmente tá muito taxativo mesmo, assim, né? A galera parece que não tá conseguindo pensar... além de um sim não. Ou não, cara. Exatamente, pra lá, não tá conseguindo pensar. Esse é o grande problema, não tá conseguindo pensar. Esse é o problema nosso hoje. Tá? Eu acho que todo mundo tá assim. A maioria das pessoas estão assim. E a gente, eu falo isso. Isso aí são os governantes, independente de ser de bico comprido, de ser ter 5 pontinhas, tá? CPT, ou PSDB, o que seja. Nós estamos criando isso. Ou melhor, os governantes estão criando isso, fazendo a gente criar isso. São pessoas que não pensam, são pessoas que não conseguem pensar, não tem tempo para pensar, não tem estímulo para pensar e para definir. Ah, isso aqui está certo ou isso aqui está errado? O que está certo e errado nessa opinião? É mesmo no futebol. No futebol colocaram lá que o grande problema do futebol brasileiro era o técnico, trocou o técnico e o resto. Você acha que a próxima eleição vai se resumir a isso, trocar o técnico? Eu acho. Foi assim. Se você pensar bem, se você pegar historicamente, quando estava o Fernando Henrique lá, entrou o presidente Lula, aconteceu isso. O Lula deu continuidade. Foi muito inteligente, deu continuidade. Certo? A presidente Dilma continuou. E agora vai o quê? Vai parar? Ou vai continuar? E aí? Quais são os interesses que estão? Porque eu falo o seguinte, a pessoa fala, eu me questiono muito assim. Os industriais aí estão reclamando que precisa mudar, que precisa mudar. Poxa, desde 93, se não me engano, que é o plano real. Acho que é isso. Nós estamos aí com mais de 20 anos. 21, 22 anos. A indústria não conseguiu se adaptar. Nós nunca vivemos... eu acho que o Brasil nunca viveu tanto tempo numa situação econômica tão estável como foi essa época. E a indústria nacional não conseguiu se mexer. Reclamava que o dólar estava baixo. É isso, essas coisas que eu não entendo. Reclama que o dólar está baixo. Aí o dólar começa a subir. Aí já reclama que o dólar está subindo. O problema é o dólar subindo. Então, por quê? Porque a gente é refém de poucas opiniões e a gente não está capacitado para pensar, né, que são poucas as pessoas, né, a gente podia falar assim, que estão capacitados para pensar naquilo que está se discutindo. Por que, de repente, hoje todo mundo fala que a presidente não é uma boa presidente? Não sei. A inflação está num nível... Eu sempre falo assim, não, eu falo assim, volto a falar, não defendo ninguém, mas o Fernando Henrique deixou o governo com 12% ao ano de inflação. Isso é real, é só abrir a internet, todo mundo vai ver. Tá? Se ela deixar hoje, ela vai estar deixando com 6%, 7%, praticamente metade do que ele deixou. E tá muito ruim. Tem muita coisa para arrumar, tem muita coisa para acertar? Tem. Certo? Mas aí tem que ter a coragem, não pode ser só do presidente. A coragem tem que ser de todos os políticos que estão no Brasil para fazer essas mudanças, que são mudanças políticas que precisam ser feitas. Eu li hoje uma entrevista do Haddad, e o Haddad falava o seguinte, que perguntaram para ele: você acha que o paulistano é um povo conservador? Ele falou: o paulistano quer a revolução sem mexer em nada, né? E a gente parece que vive nesse meio, né? Ele falou do paulistano, mas o paulista em geral parece. Paulista que... é assim. E acho que lembrando que o professor Pearson falou agora há pouco dessa polarização, né, que aconteceu desde as manifestações do ano passado. Parece que ficou forte, né, esse fora Dilma, mas é um pouco irracional. Me parece um pouco irracional, não gosto dessa palavra, mas parece um pouco sem pensar, né? Então, o PSDB, ele prega mudança, não prega mudança? Aí a gente vai e traz aqui para o governo do estado de São Paulo, por que ele não prega mudança aqui? Aqui não precisa ter mudança. O estado de São Paulo vive a mil maravilhas, não tem problema nenhum. Nós estamos bem de educação, nós estamos bem de saúde, está tudo certinho. Segurança fantástica, a USP não tem problema nenhum, né? Não está quase falida a USP, certo? Eu não estou entendendo. Tá? Volto a falar, Universidade Federal de São Carlos. Eu nasci aqui em São Carlos. Eu vinha jogar futebol aqui, meu tio vinha jogar futebol aqui. Eu tinha 7, 8 anos de idade, tinha essas quadras aqui atrás. Não tinha o ginásio ainda, só tinha as quadras ali atrás. Ele vinha de domingo aqui, trazia a família inteira para jogar futebol de salão aqui. Depois ia almoço, família e tal. Acontecia isso. Anos 70 isso. Então, Universidade Federal a gente acompanhou. Se for ver o que aconteceu naquele período do governo do PSDB, o que aconteceu com a Universidade Federal de São Carlos? As universidades públicas, né, as federais, foram sucateadas, não tinham contratação de professores, não tinham contratação de funcionários, não tinham vagas, não abriam novos cursos, não tinha investimento. Ela sobrevivia. Certo? Ao passo que, o que o governo Fernando Henrique fez? Deu incentivo para as privadas, para as faculdades privadas crescerem. Porque eu não sei se o professor é do e meu cresceram, tempo. Cresceram, né? Então eu não sei se o professor é desse tempo. Mas antes disso, a gente falava assim: era vergonha estudar em escola particular. Certo? Tinha que. Você está fazendo uma boa universidade, você tinha que estar fazendo universidade pública. Seja ela USP, seja ela federal, seja ela UNESP. Se você fosse, por mais nome que tivesse a faculdade particular, era faculdade particular, não tinha o mesmo peso. Hoje não, hoje a gente fala assim, a gente vê até nas propagandas de curso pré-vestibular, né, o cara fala assim, passou em Chincha na universidade, no centro universitário, não sei das quantas, entendeu? Eu acredito até que as particulares, elas evoluíram, né? Sim, eu acho que isso é um sinal. Sim, evolui. Mas... E Marcos, ontem a gente estava aqui Maurício, antes de ontem a gente estava aqui com o Laurindo, né? Que ele está um programador aqui da Capivara. Ele estava falando isso, né? Ele que acompanhou bem, meu, essa passagem do governo Fernando Henrique, cara, como que estava prestes a acabar a universidade pública, cara, no governo Fernando Henrique, velho, que aqui na Federal. E ontem eu também tive a oportunidade de estar com um professor aqui falando. O cara se aposentava, morria, não entrava outro professor no lugar, né, meu? Tava prestes as universidades particulares estavam esperando o momento de comprar isso daqui, mais, né, mais ou meu? Menos por aí mesmo. Tanto é que não crescia. Eu tava falando com o Falasse ontem sobre a Federal, que eu conheci da Federal. Eu falei, onde que é? Ah, tá o lugar. Porque aqui eu conheci isso aqui como Forte Apache, essa região aqui, ó. Né? E eu conheci a Universidade Federal... até a química ali. Passando o RU tinha a química, e depois lá em cima tinha as engenharias. Era engenharia de produção e tinha o DEMA lá em cima. Do resto não tinha mais nada. Você passasse para trás do prédio das engenharias ali, não tinha nada. Hoje você anda lá em cima, é um monstro isso aqui. Mas foi a partir do governo Lula que teve um boom de investimento para ter tudo isso aqui. Então, volto a falar, não gosto de falar em precarização. Tá, mas infelizmente é o que fizeram aqui também. Ainda bem que veio esse governo e resgatou um pouco. Ah, não é o ideal? Lógico que não é o ideal. Tem muita coisa para mudar, tem muita coisa para melhorar. Certo? Na mesma coisa do meu lado lá. Entendeu? Eu falo para todo mundo, hoje você entra numa sala de aula. Eu entrei numa sala de aula que eu lembro assim. Estava na primeira série, né, na época, no Colégio Diocesano, porque meu pai dava aula lá, eu tinha direito de. Eu estudei com bolsa integral lá. A sala de aula era carteira, professor e lousa. Isso foi em 75. Você entra numa escola hoje, um molequinho de primeiro ano que vai entrar na escola hoje, ele vai entrar na escola, o que, que tem na escola? Lousa, carteira, professor, giz, né? Até o pincel com quadro branco ainda é difícil de ter, certo? Lousa com giz. Então não mudou nada. Nós temos escola hoje, tá? Todo mundo tá cansado de escutar problema de aumento de temperatura. Nós temos escola hoje que o máximo que tem é um ventiladorzinho para 30 alunos. Escola fechada, vitrô, que muitas vezes quebrado, que não consegue abrir. Eu já ouvi uma história, eu queria que você me dissesse se é verdade isso. Que muitas vezes chega na escola alguns materiais que o governo do estado manda em época de eleição, e quem tem que instalar isso é a própria escola. E não tem recurso para isso. Às vezes não tem recurso, exatamente. Então, pode chegar um ventilador, mas... Muitas vezes acontece isso. Muitas vezes acontece. Eu já trabalhei em escola que você entrava em sala de educação física, né? Porque a sala de educação física geralmente é aquele depósito onde guarda tudo, né? Você olha lá um monte de caixa de ventilador. Ah, tudo ventilador novo. Mas por que que tá ali? Porque a gente não tem grana para instalar. Certo? Ah, isso realmente acontece. Eu falo assim, é uma vergonha hoje uma escola. Um aluno que chega aqui, vem aqui para a faculdade, passou por uma escola pública. Ele não tem acesso ao computador. Por quê? Você fala, mas não tem computador na escola? Tem. Tem uma sala com 25, no máximo 30 micros. Se for ver numa sala, qualquer lugar é assim, né? Se for ver numa sala que tem 25, 30 micros, tem uns 3, 4 que tão, geralmente estão em manutenção. Então já diminui. Que aula eu consigo dar? Se eu tenho uma sala de 30 alunos, que aula eu consigo dar com 25 micros? Geralmente é pequena, ela é do tamanho de uma sala normal e ela já é ocupada com bancada pro computador, que ocupa mais espaço que as carteiras normais. Então fica todo mundo apertado. Aí eu não tenho outro profissional, por exemplo, para ficar. Se eu dividir a turma, não tenho um outro profissional para ficar tomando conta da outra turma. Não tem como. Então não dá para fazer mágica. Eu sempre falo o seguinte: isso aqui é para fachada, para fazer propaganda. Como tudo eu acho que é para fazer propaganda. O governo do estado de São Paulo falou ali, demos 7% de aumento. Oh, que legal, deu 7% de aumento. É milagre mesmo, porque ficou 6, 7 anos sem dar aumento. Sem dar aumento e sem corrigir o salário, não é sem isso? Sem dar nenhum aumento, nem a correção. Esse 6, 7% não deve aí dar ele, nem a quando correção. Quando ele voltou, né? Quando ele voltou agora, que ele foi eleito nesse último governo dele, logo de cara ele já jogou um aumento de 45% escalonado. Só que nesse aumento de 45%, mais da metade eram... Como que chama? Não é bonificação que chama. Já era um bônus que estava lá incluído no salário. Já existia no salário. Ele simplesmente incorporou. Ele incorporou no salário. Aí sim ele incorporou. Pronto. A gente não perde mais. Tá? Então ele fez isso. Então, praticamente, nós, desses 45, no caso 7 agora que a gente recebeu, já faz parte desses 45, assim, em 4 anos, real mesmo, nós tivemos, acho que 20% de aumento. E a inflação no período foi maior que isso. Maurício, você está falando em nível estadual, né? E nível municipal, quais que são as responsabilidades? Assim, você acha que teve alguma transformação também com a mudança de governo, cara? Ah, eu acho assim, todo governo... O grande problema do Brasil e dos governantes também é isso. É querer mudar. O cara chega, quer mudar, ele não vê o que era bom. Ele quer mudar. Entendeu? Porque ele quer deixar... Ele quer, no caso aqui de São Carlos, o prefeito que entrou, ele quis desconstruir tudo aquilo que foi construído durante 12 anos. Entendeu? Ele simplesmente fez isso. Eu não queria saber se era bom ou se era ruim. Ah, foi o PT que fez? Então, vamos mudar isso aí. É, aqui ficou clássico o exemplo dos caras trocarem a almofada do teatro, que era vermelho, para azul, né? Porque não pegava bem, cara. E isso porque, se você fosse ver, se eu não me engano, o teatro como era antigamente, eu acho que, se eu não me engano, era vermelho. Ele não era estofado inteiro, era só, acho que, a parte do assento que era estofado, se eu não me engano, era vermelho, o antigo. É uma cor clássica, né, do teatro, cinema. O tapete vermelho, a cortina vermelha, os estofados vermelhos. É, vários teatros, em vários lugares, a cor é vermelha. Não é coisa dos Petralhas. E o que acontece é isso. Geralmente, eles querem simplesmente desconstruir aquilo que estava. Então querem mudar. Aqui no estado de São Paulo acontece, na prefeitura aconteceu muito isso. Aí ele falou que ia colocar lá software, ia informatizar todas as escolas. Basicamente as escolas municipais já estavam informatizadas. A maioria delas já tem, os alunos trabalhavam já com netbooks, entendeu? Tinha acesso à internet, o netbook ia na sala de aula, o garotinho pegava o netbook, tinha a senha dele, já acessava a internet. Isso já vinha, já tinha. Já acontecia aqui. Tá? Ele fez uma coisa assim que o governador dele não fez, que é o lance da, que a gente chama de lei do piso. A lei do piso engloba algumas coisas interessantes. Primeiro é o piso salarial para o Brasil todo, um mínimo para o Brasil todo, e tem vários estados que não chegaram nesse mínimo, não chegaram no mínimo, que eu não lembro o valor agora, tá? São Paulo é acima do piso, vamos falar assim. São Carlos paga acima do piso. Só que o principal era o seguinte: era a lei do um terço, dois terços. Né? Era essa parte, que é ficar dois terços em sala de aula com o aluno e o restante da carga horária ficar fora de sala de aula. Não com o aluno. É tempo para preparar a aula, até para se reciclar, para estudar, tudo mais. Certo? O governo do estado não fez isso. O governo do estado fez uma gambiarra lá numérica, mexeu com números e não fez isso. O governo. O que, por quê? Qual é o grande problema disso? Aí vem um outro lance que a gente tem que falar, que é a falta de professor. Por que que está havendo falta de professor? Horas. Hoje, o que não sei, em vestibular aí, acho que é engenharia aqui em São Carlos, que é uma das mais. E tem medicina também, que são as mais, geralmente as mais concorridas. Por que que são mais concorridos? Porque o atrativo é maior. Você vai ganhar melhor. Você vai ter que trabalhar? Tem que trabalhar. Todo mundo, para ganhar bem, tem que trabalhar. Não, e muitas vezes, desculpa te atrapalhar, mas o trabalho que você vai fazer também conta, né? Se você vai fazer um trabalho que muitas vezes é mais pesado, você fala, não, eu não vou fazer esse trabalho para ganhar isso, né? Eu acho que tem que dar as condições de trabalho também. Daí esse um terço que você falou tem que ocorrer realmente, né? Ah, mas eu sempre falo o seguinte, eu falo assim, se pagasse bem, porque professor é... A gente fala, mas professor também é um bicho meio esquisito, sabe? Porque professor é assim, tem os professores que trabalham comigo, que elas dobram período. Elas trabalham um período na prefeitura e um período no estado. Quer dizer, elas entram em sala de aula às 7 horas da manhã, elas têm malemar meia hora de almoço, meia hora, 45 minutos de almoço, e vão até 5 horas, 6 horas da tarde, direto com criança, com 25, 30 crianças. 25 é muito, seria é utopia. Com 30 crianças no mínimo. Tá? Todo dia, o tempo todo, esse tempo todo dentro de sala de aula, com 30 crianças. Certo? Então eu falo assim, se ganhasse muito bem, eu acho que não precisaria desse um terço, dois terços. Eu acho que não precisaria o professor trabalhar tanto. E aí ia ter mais profissional. O que está acontecendo hoje é que o cara pensa 10 vezes para ser professor. É a última opção dele é ser professor. Aí falta o professor. Aí os caras têm que dar um jeito de segurar o professor em sala de aula, segurar o professor na escola. Qual que são os salários, cara, hoje? Olha, um salário que nem um professor que nem eu, que tá, eu entrei, eu sou efetivo do Estado há 2 anos, efetivo mesmo, passei em concurso e tal, sou efetivo do Estado há 2 anos. Tá? É, um salário inicial de professor com 40 horas, ou melhor, 40 aulas. Agora não dá mais para falar assim, porque eles mudaram tudo lá. É 40 horas. Tá? 8 horas por dia. 8 horas por dia, vamos falar assim, 8 horas por dia. É de 2.000, ele vai ter líquido, R$2.100, nem isso, R$2.000. R$2.000. Acho que chega a R$2.000 com esse aumento aqui agora. Com esse aumento de 7%. 8 horas por dia. 8 horas por dia. Quer dizer, um professor que prestou concurso lá no final do ano passado, o governador falou que é o maior concurso que já teve, não sei o que, não sei o que lá, ele vai começar a dar aula, o primeiro salário dele vai ser hoje de R$2.000. Dessas 8 horas, quanto em sala de aula, cara? São 32 aulas em sala de aula. 32 horas. Quase completo. Em sala de aula. Difícil ter uma família, né? Sim. Com esse salário, bicho. Sim. Sim. Eu falo pra você, se você quiser ter um computador e quiser ter uma internet na tua casa boa, você já, só aí já vai uns 100 conto por mês. Tá? Isso porque, sem contar o professor que tá fora de casa, que tá fora da cidade dele, que acaba assumindo aula em outra cidade, aí tem que pagar aluguel, moradia, alimentação, transporte. Tem tudo isso também. Claro. E isso é professor estadual ou municipal? Estadual. Municipal é um pouquinho assim. Aqui em São Carlos, o municipal é um pouquinho mais. Ganha um pouquinho mais. Coisa pouca. Mas pouca com coisa. Os descontos, com os bônus, não acaba sendo a mesma coisa? Não, não, ganha um pouquinho mais. Ganha um pouquinho ganha mais. Um pouquinho mais. Tá. Ganha sim. Mas é mesmo nível. É mesmo nível. Vamos falar assim, mesmo nível. Tá? Aí, lógico, você vai tem tempo de carreira, você vai tendo benefício, tudo mais, tem a progressão de carreira, que não é legal, não é uma progressão assim, fantástica, certo? Eu acredito que hoje um professor se aposenta com uns, estourando assim, R$4.000. Isso, aposentadoria? Aposentadoria. Aposentando significa que ele já deu no mínimo uns 25 anos de aula. Dureza, hein, meu? Entendeu? Porra. Então hoje a gente tem muita coisa assim. Então já começa por aí. Falta professor por quê? Não tem atrativo para novos professores. Aí os professores que estão na rede estão sobrecarregados. Estão sobrecarregados, muitos doentes. Porque hoje tem vários problemas em sala de aula que há 30 anos atrás o professor não tomava conta. Não era da alçada dele. Hoje o professor tem que se preocupar com tudo. Entendeu? O professor tem que se preocupar se o aluno está transando com não sei quem, se o aluno está usando droga, se o aluno está comendo, se o aluno tem roupa. O professor tem que se preocupar com tudo. Por isso que eu falei que você tem que ver se tem que ser médico, tem que ser assistente social, tem que ser psicólogo, tem que ser tudo. Entendeu? Então o professor se preocupa com tem que se preocupar. E é cobrado isso do professor. Entendeu? Então a pressão é muito grande. Aí tem a própria evolução da espécie. Vamos tratar assim, do ser humano. Hoje, um adolescente, ou até uma criança, um adolescente, é bem diferente de uma criança de 20, 30 anos atrás. Pela quantidade de informação, pelo mundo que a gente vive, certo? Então tem coisas que interferem nessa estada do adolescente ou da criança dentro da escola. E ele leva para a escola. Certo? Então o professor tem que lidar com isso também. Às vezes estoura em quem? No professor. Então a gente tem muito professor que está doente, síndrome do pânico, certo? Depressão. A minha mãe, que se aposentou, acho que está fazendo uns 4, 5 anos, a minha mãe, os últimos anos dela na escola, ela não conseguia. Ela tinha problema para passar em frente à escola. Para você ter uma ideia. De como está sendo. Então, essa carga está sendo muito forte, está cada vez mais pesada. Por quê? Porque o professor não tem respaldo. O professor, é aquilo que eu falo da segurança. Se você vai tomar uma atitude, você tem alguém que te ajuda, te dá segurança naquilo que você está fazendo, você toma qualquer atitude de forma mais tranquila. Quando você percebe que você não tem ninguém te amparando, primeiro que você não sabe se você está fazendo certo. Tá? Você perde a firmeza naquilo que você está fazendo. E com isso te gera um monte de consequências. Você faz, não faz, a dúvida, a decisão que você tem que ter, certo? Então, acontece isso hoje. A gente tem problema de conflito professor muito grande hoje em sala de aula. Muito grande. Hoje, tem uma outra situação. Muita gente fala assim, ah, o adolescente hoje não tem perspectiva para nada. Não tem perspectiva de futuro. O governo montou um sistema onde faz com que aconteça isso com o adolescente. Eu, quando estudei, eu tinha um objetivo todo ano. Qual era o meu objetivo todo ano? Passar de ano. O que eu precisava para passar de ano? Eu precisava tirar média 5 em todas as matérias nos 4 bimestres, nas 4 notas. Esse era o meu objetivo. Se eu fizesse isso, eu já estava tranquilo. No ano seguinte, estava garantido. Estava com a mesma turma, com os meus colegas, com tudo mais. Hoje, o adolescente, o jovem, a criança, ele não tem isso. Para ele passar de ano, ele precisa ir para a escola. Foi para a escola, respondeu o presente, beleza, passa de ano. Psicologicamente falando, talvez essa não tenha sido a melhor das ideias. Então, né? Aí você fala assim, qual a perspectiva, que objetivo ele tem? O objetivo que eu tenho é, ah, hoje eu vou encher o saco do professor. Hoje eu vou atazanar a vida do professor. Ele vai atazanar a vida do professor, ele não tem o que fazer. Entendeu? Então isso acontece hoje. É uma coisa que ninguém fala, você não escuta ninguém falar isso. É verdade. Tá? Mas é uma coisa que é real. Aí quando chega no ensino médio, aí você fala assim, nossa, porque hoje a preocupação de todo mundo é ensino médio. Por quê? Porque é uma, o pessoal, uma evasão muito grande do aluno. Quando chega no ano para o ensino médio, tem uma evasão muito grande. Não consegue fazer todo mundo continuar até finalizar o ensino médio. Por quê? O bicho vai apertar para ele lá. Ele sabe que vai apertar, a minha moleza acabou. Eu quero continuar na moleza. Eu fui tratado na moleza até 15, até 13, 14 anos, porque agora eu não vou querer mais moleza. Minha moleza acabou. Ele vai começar a ser cobrado. E mesmo assim, aí entra aluno em sala de aula, aí o professor cobra, tem o atrito, e aí saem os conflitos. Entendeu? Uhum. Então não tem jeito, acaba acontecendo o conflito. Tá? Mas é uma coisa que ninguém pensa. O cara está sem objetivo nenhum. O cara não tem objetivo de vida. Ele não vai criar, ele vai começar a pensar na vida dele quando ele está finalizando o ensino médio. Quantas vezes você não conhece? Antigamente era assim: o que você vai ser quando crescer? O cara já estava pensando no que ia ser. O cara não precisa hoje. Uhum. Eu estou na escola para quê? Eu tenho que vir à escola, eu não preciso aprender isso. Ah, mas deve ser uma coisa mais de dimensão mais complexa, né, Maurício? Assim, o mundo é outro. Eu acho que o futuro, né, eu imagino, assim, a imagem que eu tenho de 25 anos atrás, cara, 30 anos atrás, né, meus pais, cara, eles tinham uma visão de mundo, é, né, de evoluindo. Tudo. Um futuro de que estava sendo evoluindo. A gente, nosso futuro é negro, né, cara? Assim. O imaginário nosso hoje é de que a gente está indo para um colapso, cara. Olha, né? Eu não sei se é imaginário, não. Eu já acho que é uma coisa real. Sim, mas se vai se concretizar ou não, eu acho que, obviamente, que a realidade está mostrando isso, né? Eu acho que a gente está chegando a esse ponto. Porque quando eu falo de objetivo, de ter um objetivo, é justamente isso. Ele não aprendeu a ter isso. Ele não aprendeu a pensar nisso. Ele não aprendeu a falar assim, pô, o que, que eu tenho que fazer para chegar lá? Entendeu? Ele não aprendeu. Esse aprendizado ele não está tendo. Que é a primeira parte. Que se você for ver, é o primeiro lance que a gente chama de responsabilidade que o aluno tem, que o jovem tem, é ele. Qual é a responsabilidade dele? Pô, eu tenho que ir na escola, eu tenho que tirar nota para passar de ano. Eu preciso aprender isso para passar de ano. Se eu não aprender isso, eu tenho que arrumar um jeito de dizer que eu aprendi. Pelo menos tem que chegar por aí. Porque a gente sabe que tem jeito de fazer isso. Tá? Mas ele não pensa nem nisso. Então, quando eu falo para você que nem pensa... Por isso que eu falo que o pensar, a gente está criando pessoas que não sabem pensar por causa disso. Ele não consegue nem... Poxa, cara, tem prova amanhã. De física. Eu lembro que eu estudava na véspera. Eu nunca fui um excelente aluno. Fui um aluno médio. Eu era aluno e pensava assim: eu preciso tirar 5 para chegar lá tranquilo. Se eu tirar mais que 5, vai aliviar o final meu lá. Tá? O aluno não pensa mais nisso. Então ele não sabe. Aí eu falo assim: pô, hoje tem prova de física amanhã. Tô a fim de estudar. O meu professor amanhã é meio moleza para tomar conta da prova, tal, não sei o quê, dá para fazer tal coisa. Você já pensava no jeito de burlar a situação e abocanhar uma situação melhor, melhorar aquilo, a tragédia, né? Hoje eles não têm por que pensar nisso. Porque eles sabem que, assim, se eu tirar 0 ou tirar 10, tanto fez, tanto faz. Entendeu? Caramba, tanto fez como tanto faz. Isso me deixa a gente meio irado, não deixa? Deixa a gente meio confuso. Ô, vamos, Maurício, pesar, vamos sentar um pouco uma música. Vamos ver uma música. A outra música que o Maurício escolheu aqui foi o Ira. Olha só que coisa. Dias de luta. Dias de luta. Estamos vivendo dias de luta. O professor Pearson falou agora há pouco que o nosso imaginário mira um destino negro, né? Um destino incerto. Vamos ouvir os dias de luta. Daqui a pouco a gente volta. De cara com a capivara. Aqui com o Maurício. Homem, eu queria ouvir muito, mas ele me disse pouco. Quando se sabe ouvir, não precisam muitas palavras. Só depois de muito tempo comecei a entender. Como será meu futuro, como será o seu? Se meu filho nem nasceu, comecei a refletir nos meus dias de paz, nos meus dias de luta. Se sou thank you. Estamos aqui falando com o palmeirense, o Maurício. E aí, palmeirense, como é que tá o seu Palmeiras? Hablando, não é nem castelhano, hablando argentino. Hablando argentino. Ô Maurício, conta um pouco dessa história. Primeiro eu queria te fazer uma pergunta. Por que essa música aí, Dias de Luta do Ira? Dias de Luta do Ira é o seguinte, eu estava contando para você antes aqui. Em 1986, eu assisti um show do Ira por... como que eu posso falar? Por descuido ou acidente no Play Center em São Paulo. Então começou aí. E eu falo para todo mundo, que aquele rock dos anos 80, a gente tinha, de rock paulista, tinha o Traje a Rigor, tinha o Titãs e tinha o Ira. Só que o Ira era o que tinha menos, assim, mídia, né? Palavra correta é essa. Mídia. Então nem todo mundo conhecia. Aí teve o Flores e Você, que foi uma música de uma novela, e todo mundo falou, o Ira, mas o Ira já vinha num caminho lá em São Paulo, tá? Aí passou-se o tempo, como final dos anos 90, mais ou menos, tinha um show dele de novo aqui em São Carlos. Era uma festa do clima, acho que, se não me engano, aqui em São Carlos. Assisti um show deles também, já com eram os dois, né? O Nazi e o Edgar Scandurra, mas o restante da banda já era totalmente diferente. E agora assisti o show último aqui, que foi da volta deles, né? Os dois malucos só não param de brigar, eles brigam, sempre eles brigam, né? Depois fizeram as pazes de novo, voltaram e assisti o show aí 2 semanas atrás. Então, são. Marca porque nessa época aí eu vivi isso. É que nem eu tava falando, ah, você gosta de Cazuza? Eu assisti show do Barão Vermelho com Cazuza. Aqui em São Carlos, aqui você falou. Aqui em São Carlos. Eu assisti. Onde é que foi esse show, foi, cara? Foi no Ginasião, ali no São Carlos Clube, cara. Eu assisti show do Cazuza ali. Eu assisti vários, assisti show do Lu Santos, assisti show... Começou assim, o primeiro show que eu assisti lá foi um show do Raul Seixas. Ah, não acredito. Você viu o Raulzão? Eu estava no famoso show, quem assistiu esse show sabe, foi famosíssimo esse show aqui em São Carlos. Foi um show também no Ginasião, que ele saiu carregado do palco. Nossa, cara. Que ano que foi isso, Maurício? Ah, eu não lembro o ano, cara. Porra, cara. E você lembra alguma música que tocou lá? Não, tocou aquelas... As principais tocaram todas dele. Porque ele já estava num... Foi antes daquele período que ele teve com o Marcelo Novo, né? Bem antes, diga-se de passagem. Então ele já tava numa situação dele já... Vamos sair do script? Vamos tocar uma do Raul pra gente ouvir também? Pode ser. Fala uma aí, Maurício. Fala uma do Raul. Eu sou suspeito, assim. Então, qualquer coisa... Raul Seixas. Vamos ver a primeira que aparece. Raul vamos Seixas, ver. Vamos ver qual a primeira que aparece dele aqui. Porque é um cara que merece Metamorfose Ambulante. Metamorfose. Primeira, né? Vamos ver Metamorfose, então. Ó, você tá ouvindo de cara com a capivara, a gente saiu do script e vamos ouvir Raul Seixas. A gente acabou de ouvir o Ira e o Ira fez a gente ouvir também. Peraí que tem a propaganda. Calma, vai sair a propaganda e a gente vê o Raul Seixas. Nossa, propaganda cara é cara, com a capivara. É, tem que pagar muito pra fazer essa propaganda. Exatamente. Aqui. De cara com a capivara, a gente tá aqui com o Maurício. Vamos ouvir um pouquinho de Metamorfose Ambulante. Ele viu o show desse cara! Sobre tudo. quero viver nessa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que é o amor, sobre que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror, lhe faço amor. Eu sou um ator. Podes dizer aquilo tudo que eu lhe disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha, velha, velha, velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha, velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela. De Cara com a Capivara! Estamos de volta, né, De Cara com a Capivara, aqui com o Maurício. Maurício, conta um pouquinho mais desse show. Ah, eu lembro pouco, porque eu era adolescente, né? E foi praticamente o primeiro show, assim, grande show, assim, que eu, de nome e tal, que eu assisti. Né? Pelo que a gente viu aqui, foi em 83. Então, pra você ter uma ideia, em 83 eu tinha 13 anos, entendeu? Pelo que a gente pegou aqui. E ele fala, essa música, eu tava falando pra você agora no intervalo, né? Ela foi tocada demais, né? Assim, uhum, excessivamente, às vezes, quando a gente esquece um pouco da mensagem dela. Eu acho que a mensagem dela é um pouco, pra mim, pelo menos, é uma mensagem de identificação. Uma mensagem, assim, de dizer, eu prefiro ser realmente, entendeu? Aquele que não está num partido religioso, sabe? Que sempre tem uma verdade, que a verdade está estabelecida. E não saber de nada, do que saber antes de qualquer coisa das coisas que estão acontecendo no mundo. Pois Ou é. Seja, no fim das contas, eu prefiro ser alguém que está disposto a ouvir novas coisas do que ser um conservador. Com certeza. Né? Pelo menos aberto a alguma coisa nova, entendeu? Sim, com certeza. E não sei, dessa história toda que você está contando para mim aqui, do ser professor e tal, eu queria te perguntar, e os professores? Qual que é a posição, assim, em geral deles? Como que, você já disse que eles já foram meio divididos nessa história toda, não sei como é que você se sente para falar sobre isso. O professor é assim, até o governador Mário Covas teve uma greve quando o Mário Covas era governador. Inclusive foi marcada muito porque fizeram um acampamento em frente à Secretaria de Educação, meio que fechando as entradas, assim, na Praça da República. Eu não lembro o ano disso. Eu não era professor de Estado nessa época. Eu dava na escola particular. Mário Covas, qual que foi mesmo? PSDB. Não, o ano que ele foi governador. Ele foi antes do Alckmin na primeira vez lá. Ele morreu, ele estava no segundo governo dele. Ah, ele morreu no governo. Ele morreu no governo. O Alckmin foi. Ele passou a ser. 92, 93. Ele passou a ser governador. O Alckmin passou a ser governador na metade do segundo mandato. Ah, ele era o vice do Covas, o Alckmin. Não lembrava disso. Isso. Tanto é que o Alckmin, ele ficou 2 anos como governador quando o Covas morreu e se reelegeu. Se reelegeu. Aí veio o Serra mais 4 e agora o Alckmin mais 4. Bonito. E provavelmente mais 4. Então, na época que o Serra foi. Acho que foi no primeiro governo do Serra. Teve uma grande greve de professores. E teve um acampamento em frente à Secretaria de Educação, que é ali na Praça da República. E esse acampamento dos professores acabaram fechando. Eles foi estratégico, eles acabaram acampando na frente dos portões. Então tinha, para você passar para dentro da Secretaria de Educação, você tinha que passar no meio do acampamento. E o Covas foi lá, que o objetivo era fechar a entrada mesmo para ninguém entrar, porque não tinha negociação, né? E o Covas entrou lá, se machucou, porque ele entrou bem truculento mesmo. Se quiser me bater, me bate. Ele foi meio truculento pra cima dos caras mesmo, né? Inclusive se machucou, todo mundo ficou, pô, machucaram o governador, não sei o quê, tudo mais. Mas ele fez uma entrada dessa forma, justamente pra dizer que não tava fechado, que não era pra fechar, tudo mais. A partir dali, teve o falecimento dele, o Alckmin assumiu no segundo governo Covas. A partir do momento que o governador Alckmin entrou, ele começou a fazer uma divisão na categoria. Então hoje, professor do estado de São Paulo, tem o professor efetivo, que é aquele que é concursado. Tem o professor que a gente chama de categoria F, que é um professor que na época que o Serra foi governador conseguiu uma estabilidade, tá? Ele deu uma estabilidade, então a gente chama de professor categoria F. E tem o professor categoria O. O que é o professor categoria O? Eu sempre falo assim, porque eu já fui categoria O. Tá ali mesmo, né? Tá? É. É porque eu já fui categoria O também. Esse professor categoria O é o que a gente costuma chamar de ACT. Sim. Só que hoje o ACT, quando eu trabalhei com o ACT, lá no começo, eu ganhava os direitos, ganhava pontuação, tudo mais. Ele, quando ele fez isso, por que ele criou essa categoria O? Para esses professores ACTs, os temporários, ele começou a contratar de forma, né, para não ter que entrar no Instituto de Previdência do Estado, ele começou a contratar pelo INSS. Então a diferença é essa. Então a aposentadoria desse professor ACT é pelo INSS, não é pelo Instituto de Previdência do Estado. Então ficou uma outra categoria de professor, que é o grande, porque falta professor de monte. E esses professores da CT são contratados direto, certo? Eles, se eles fizerem greve, eles contrato rompido, ponto final. E sem contar que nessa contratação, por incrível que pareça, eu não sei contratação. Desculpa te interromper, você precisa esclarecer isso. Como assim? Se os professores fizerem greve, o professor assina um contrato de prestação de serviço. O ACT, ele tá falando. É o ACT, né? O ACT, a categoria galera. O. Assina um contrato de prestação de serviço. De 2 anos. Hoje é de 2 anos. Se ele for terminando esses 2 anos, ele tem que passar por uma, a gente chama de quarentena, que já foi até duzentena, tá? Tem que ficar 40 dias sem contratar novamente, ele pode voltar a ser contratado. Só que esse contrato dele pode ser rompido a qualquer momento. Basta uma vontade ali do diretor da escola. Por exemplo, o diretor não vai com a tua cara, por exemplo. Eu não quero você como professor na minha escola. Rompe o contrato. Ou uma falta de verba, cara, qualquer não, coisa. Falta de verba é difícil, porque ele tá precisando de professor. Já é o tapa-buraco. Ele já é o último dos últimos do tapa-buraco, entendeu? Então, sem contar isso, que quando ele termina o contrato, é cessado o contrato dele, ele não tem direito, ele não recebe direito nenhum, não recebe. Ele não tem fundo de garantia, essas absolutamente coisas. Absolutamente nada, só com a mão coisa, atrás. Eu acho tem. Que a única coisa que ele recebe é férias e 13º proporcional lá. Tá, mas fundo de garantia ele não tem, tá? Então ele fica, ele não tem, aí demora para conseguir aula de novo, fica um período sem receber, tem uma situação que é complicada, é uma situação muito complicada. Você que está ouvindo, para perceber mesmo como não é brincadeira, né? Quando fala assim, cara, que ser professor no Brasil, bicho, é uma dureza, cara. Isso, que tá precisa falando... ser melhorado, bicho. Isso a gente, cara, tá falando de estado de São Paulo, que é o maior estado da nação, tudo mais. Tem estado por aí que é muito pior. Muito pior. Tá? Aí, então ele dividiu categoria. Então ele foi dividindo. Aí você pega os efetivos, como eu sou, por exemplo. Eu tô em estágio probatório. Eu tô sendo avaliado. Eu não estou estabilizado ainda. Porque todo mundo pensa assim, passando concurso, ninguém te manda embora mais. Não é assim. Eu tenho 3 anos de estágio probatório. eu sendo aprovado no estágio, eu passei pelo concurso, por todas as fases do concurso, agora eu sendo aprovado no estágio probatório, que eu passo a ser, eu ganho a estabilidade. Aí sou realmente um funcionário público do governo do estado, certo? Eu sou avaliado. Por minhas faltas contam ponto. Então, se eu faltar muito, se eu entrar numa greve, por exemplo, e faltar, eu perco ponto, eu posso me ferrar no meu estágio probatório. Então, eu tenho direito à greve. Isso não é negado. Só que eu não posso, porque eu vou ser avaliado. E aí eu sou avaliado pelo diretor. Se o diretor fala assim, ah, ele fez greve, então eu vou dar uma avaliação baixa. Acabou. Ô Maurício, quanto tempo numa empresa, por exemplo, é esse estágio probatório? Que tem isso, né? As empresas no corpo. Estágio probatório é para funcionário público. É para funcionário público. Funcionário público. E ele é muito maior do que, por exemplo, se você for trabalhar, sei lá, na Tecância aqui em São Carlos. Sim. Você vai ficar o quê? Três meses? É 90 dias, né? 45 mais 45. Isso. Se eu não me engano. É que você fica em período de experiência. Período de experiência, esse é o nome. Período de experiência. E quando você vai pro estado, você fica 3 anos? Pois é. Pois é. Sem poder fazer greve. Poder você pode, né? Posso fazer greve. Mas depois você se ferra. Exatamente. Eu não sou bobo de fazer greve. Eu não posso. Eu posso. Não me é negado o direito. Não vai ser criminalizado, mas pode perder o emprego. Exatamente. Né? Certo? Então, aí já tem um pessoal. Então, aí você vê. Já tem um pessoal que não pode fazer greve. Aí dentro do efetivo ainda. Aí existe aquele pessoal que está final pedindo aposentadoria. Por que que eu vou entrar em greve? Vai atrasar mais já. Eles já estão demorando para liberar as aposentadorias. Demora para liberar as aposentadorias. Por quê? Porque eles querem segurar o máximo que eles puderem o professor. Porque não tem professor. E não tem interesse de contratar mais também, né? Assim, não é. Não, ele chegou num ponto que esse lance de não ter interesse acabou. Ele tem que contratar. Não tem como. O contratar, ele tem que contratar. Tanto é que ele abriu um monte de concurso. Só que aquilo que eu falo: o concurso que eu prestei, que é o anterior a esse, eu fui para São Paulo para fazer minha escolha. Eu fiz a escolha, eu fui para Sumaré. Foi aí que eu fui para Sumaré. Na van que eu fui, tinham 8 professores de educação física. Desses 8 professores de educação física, apenas 2 assumiram. Eles escolheram, mas não assumiram. 2 assumiram. Tá? Fora isso, a gente tem notícia direto que tem esses professores novos têm exoneração direto, porque o professor não está preparado para dar de cara com isso. Esse lance que eu estava contando para vocês no começo lá, de ensinar a dar banho, tal, essas coisas. Eles não estão preparados para isso. O professor não sai da escola preparado para isso, da faculdade preparado para isso. Entendeu? Para lidar com essa situação. Para lidar com conflito com o aluno. Ele não está. Então, às vezes, o rapaz acabou de sair da faculdade, está dando aula. O cara já xinga a mãe dele, já manda ele para aquele lugar e tudo mais. Meu, pô, não vim aqui para isso. Ninguém quer trabalhar sendo maltratado. Então, vou embora. Então, eu conheço um monte de gente que exonerou. Que a gente chama de exonerar, né? Quando a gente desiste do cargo. Exonerou. Então, o buraco é muito grande. E esse buraco, a tendência é crescer mais. Só crescer. E aí, a situação vai se agravando. Enquanto não for atrativa, a carreira vai piorar. Então, não adianta remendar. A política hoje, em todos os sentidos, tanto federal, como municipal, como estadual, deve ser de começar a valorizar a carreira. Mas não adianta. Enquanto tiver os mesmos governantes, eles não vão mudar o pensamento, porque está muito cômodo para eles. Porque até agora, o ano passado, até que deu uma... bateu uma aguinha ali no traseiro deles, entendeu? Mas... morreu, entendeu? Acabou. Eu acho que só uma, eu não vou dizer uma revolução, mas eu acho assim que uma tomada de posição da sociedade é que vai mudar isso aí. Como? Arrumando um jeito de se fazer uma reforma política no Brasil. De verdade, não é de mentira, é de verdade. Não adianta fazer qualquer tipo de reforma no Brasil. Você pode fazer reforma. O Brasil precisa de um monte de reforma. Mas enquanto fizer uma reforma política para realmente limpar esse povo aí, não dá. Porque hoje acontece o seguinte: eu falo assim. Se a gente conseguir fazer uma. Essas emendas aí populares que acontecem, que o pessoal faz, que o pessoal manda e tudo mais. Se a gente conseguir fazer, chegar ao ponto de fazer isso, vai chegar lá, vai ser aprovado apenas o que o governante quer. Porque ele lida com maioria. Ele compra a maioria. Três salão. Exatamente, salão. Exatamente. Né? Ó, tá faltando todo mundo água. Fala, todo mundo fala do. Mensalão, tô dizendo que é certo ou que é errado. Fala mensalão, né? Foi comprado, comprovado e tal, mensalão lá dos Petralha lá, né? Mas pra ter a reeleição do Fernando Henrique Cardoso, foi um mensalão. E sim, aí? Pô, o imperador, né? Fernando Henrique, pô, o cara conseguiu, hein? No poder, bicho, um segundo. Foi uma jogada política, cara, ferocíssima, velho. Caiu ainda, eu não lembro o nome. Sérgio. Como que chamava? Era o ministro da comunicação dele, que era de Campinas ali. Que foi. Que ele caiu quando se descobriu que teve manipulação. Que teve compra para ter o negócio, teve compra de deputado, teve movimentação de grana, ele caiu. Sérgio Mota. Era o secretário, era o ministro de comunicação do Fernando Henrique. Ele caiu. A queda do Sérgio Mota. Sérgio Mota era fortíssimo no reino dos tucanos lá. Foi. Era um mensalão. Não tem jeito. Entendeu? Tudo se consegue assim. Se você for ver essa troca de grana, de favores que acontece aí, ó, ó, fulano tem que ser, o ministro tal tem que ser de tal partido, o partido que é ministro tal, senão não aprova tal coisa. Isso é o quê? Então, quando tiver uma reforma política, não vai mudar. Eu penso assim, vamos retomar os fatos. Foi o primeiro presidente assim, da volta da democracia... Porque o primeiro foi quem? Foi o Sarney, não é isso? Uma coisa assim? Entrou o Sarney, mas aí foi aquela democracia meio estranha. Daí o Collor foi eleito por voto direto, né? Eu acho que o Fernando Henrique foi o primeiro. O primeiro foi o Fernando Henrique. Ele entrou com os dois pés no peito, né? Da galera. Falou, ó, vamos fazer o seguinte. Eu quero ficar mais 4 anos aqui. E não pode. Não pode. Né? Não tinha reeleição. Tem que mudar essa história. Tem que dar um jeito de mudar essa história. Vamos mudar essa história. E daí ele mudou. Ele colocou mais 4 anos na caderneta dele. É, foram mais 3, né? Porque, se eu não me engano, eram 5 anos o mandato. Não, o dele já foi 4. 5 foi só o do Sarney. Só do Sarney. Foi só do Sarney. Só do Sarney. 4 anos. Que era mudança e tal, tava com problemas ainda. Ele entra e coloca mais 4 anos. E daí vem... qual que é o discurso que eu tenho ouvido hoje em dia? Que é pra acabar com a reeleição. Não, que é para acabar com a reeleição e que quem faz esse tipo de coisa é o governo da Venezuela. Foi o Chávez que inventou esse negócio e o nosso governo é chavista, que quer ficar no governo não sei quantos anos. É bolivariano. E olha essa figura aqui, ó, Fernando Henrique Cardoso. Olha, eu admiro ele intelectualmente, ele é um grande intelectual. Não, ele teve o papel dele, o Brasil passou por uma situação... boa durante o período dele, realmente ele tem os méritos dele, a gente não pode negar isso. Não, de só que ele não se preocupou, a diferença dele, o Lula continuou o que ele fez, certo? Só que o Lula começou o Lula, queira ou não queira, ou bem ou mal, ele se aprofundou na vertente social, no lado social da história, e a Dilma seguiu. Entendeu? E isso incomoda ainda muita gente. A gente tava falando agora do Estado conservador, como que é que o Haddad, que o Haddad, né, falou lá. É preciso. Ele falou hoje na Folha. A entrevista saiu hoje na Folha. O paulistano, ele gosta da revolução. Ele quer a revolução. Não sei de onde que ele tirou a ideia de paulistano quer a revolução, né? Não, olha só, ele falou que o paulistano quer a revolução, mas sem mudar nada. Ele tava citando um cara, eu não lembro. Folha explica. O gato pardo. Eu não sei, eu não lembro quem que foi escrito, mas tem um filme dele, do Luchino Visconti, cara, que é fenomenal, o gato, o leopardo, né, é a tradução, que retrata a queda da monarquia na Itália, né, e o príncipe fala, meu, Tudo precisa mudar para continuar o mesmo, né? É isso mesmo que a Folha fala. Fala, Maurício. Então, é isso mesmo. A gente chega no ponto que agora que a gente percebe que quem está forçando a barra nisso aí são os ricos. Os ricos é que estão vindo de novo com poder, porque queira ou não queira, eu não sei, eu acho que eles acham que eles não tiveram tanta atenção assim nesse tempo aí de PT no governo, entendeu? Então eles querem ter atenção de novo, que eles sempre ganharam muito, eles querem ganhar mais ainda, entendeu? Ou é aquela história, eles não sabem ganhar menos, eles continuam ganhando, mas eles não sabem ganhar menos. Umas coisas que me assustam no Brasil, por exemplo, o pessoal fala assim, o comércio não vai crescer que nem cresceu. As vendas no comércio no Dia das Mães não foi tão bom que nem no ano passado. No ano passado cresceu em relação ao ano anterior 20%. Esse ano só cresceu 10%. Pô, cresceu. Mas cresceu, não cresceu? Não cresceu os 20%, mas cresceu 10%. Se você comparar esses 10% com o ano anterior que ele estava comparando, o crescimento foi maior do que 10%. Então, esse negócio que eu não entendo, sabe? Ganância, né? Ao mesmo tempo eu viro e falo assim, o pessoal tá falando, lógico, o Brasil tem que crescer num ritmo maior, tal. O pessoal compara o Brasil com o crescimento de Venezuela. Crescimento, Venezuela não, Colômbia. Quantos mil habitantes tem a Colômbia? Qual o tamanho do país Colômbia? Entendeu? Então, para a Colômbia sair do 1 e ir para o 2, é muito menos trabalhoso, não vou falar que é mais fácil, é muito menos trabalhoso do que o Brasil sair, de repente, do 1 para o 1,5. Ou melhor, o Brasil sair do 1 para o 1,5 é muito mais trabalhoso, é um país maior, uma população maior, entendeu? Muito, os problemas bem maiores, tudo é grande no Brasil, entendeu? Então tem toda essa diferença que ninguém, que na hora de fazer o discurso, por isso que eu falo, nosso povo não sabe pensar nisso, nosso povo não está preparado para pensar nessas coisas. Então quando o cara lá fala assim, o Brasil vai crescer apenas 1,5% esse ano, o que é em número esse 1,5%? Entendeu? É isso que é importante. Uma coisa que eu falo do professor, o pessoal reclamou muito do negócio da Copa, que se gastou muito dinheiro com Copa, concordo que gastou muito dinheiro, poderia ter gasto menos. Mas eu fiz uma conta assim por cima, em estádio o Brasil deve ter gasto aí, vai, uns 10, 12 bilhões, 15 bilhões, vamos colocar 15 bilhões. Quanto por mês o governo federal destina à educação? É em trilhões. Então a gente não tem que se preocupar com o estádio que foi construído, a gente tem que se preocupar por que esse dinheiro que sai de lá não chega aqui, não chega dentro da escola. Onde para esse dinheiro? Onde desvia? É essa que deveria ser a nossa preocupação. Entendeu? Não saber. Porque, por exemplo, eu falo assim, tudo bem, a gente fala lá do Arena do Corinthians. A Arena do Corinthians tem incentivo fiscal. Mas tem o incentivo fiscal e o dinheiro investido, parte do dinheiro investido é emprestado. Então esse dinheiro vai devolver, de alguma forma. A não ser que lá na frente, como acontece no Brasil, alguém dê uma anistia de dívida tal e tudo mais. Tá? O estádio do Atlético Paranaense, a Arena da Baixada, é dinheiro de iniciativa privada. Todo. O do Internacional de Porto Alegre, dinheiro de iniciativa privada. Todo. Foi emprestado pelo BNDES. Mas se é empréstimo, tem que devolver. Você entendeu? Então, tirando aí o caso do Itaquerão lá, que teve isenção fiscal num monte de coisa, tanto da prefeitura como do estado, a maioria é dinheiro emprestado. Então não foi gasto dinheiro. Alguém vai pagar ainda. O André Sanches vai sair agora para deputado, não é? Pois é, né? Que maravilha. Acontece essas coisas. É, né? Não é à toa que ele conseguiu essa bolada. Mas ele tem apoio das estrelas, né? Ele tem apoio das estrelas. Então, é tranquilo para ele. Ô Maurício, muito interessante tudo que você falou. Eu tenho uma sugestão. Vamos ouvir a terceira música que você falou, que eu acho que tem alguma coisa a ver. Eu coloquei a música aqui e comecei a pensar nisso que você falou. Eu acho que a gente podia ouvir ela. Tudo bem? Manda bala. Ó, a gente vai ouvir agora, você tá ouvindo aqui, o De Cara com a Capivara. Eu, Falácia e Professor Pearson, estamos aqui entrevistando o Maurício. O Maurício tá contando aqui as experiências profissionais e de vida dele. A gente vai ouvir Como uma Onda no Mar. Como uma Onda, na verdade. Eu sempre achei que esse nome dessa música era Como uma Onda no Mar. Como uma Onda, Lulu Santos. Nada do que foi será. essa música aí também, assisti um show do Lulu Santos aqui em São Carlos também. Eu já ouvi várias vezes para São Carlos. E foi daquela turma lá dos anos 80, assim. Foi, se eu não me engano, foi o primeiro show que veio para São Carlos. É só aquela do Tim Maia, essa música? Essa música, não. Não? Essa é do Lulu Santos e o Nelson Motta. Se eu não me engano. O Tim Maia cantava, né? Também. Vamos fazer o tira-teima aqui. Como uma onda. Se eu não me engano, Lulu Santos e Nelson Motta. Mas de qualquer forma, ele cantou aqui. Eu acho que sim. Na... Conta aí. Então, Lulu Santos foi, acho que, o primeiro. É Lulu Santos, é Lulu dele Santos, a música. É dele a música. Foi o primeiro show daquela turma dos anos 80 que eu assisti aqui. Aí tem umas coisas também naquela época lá. Teve Lulu Santos, teve Rádio Táxi. Já escutou Rádio Táxi? Não. Ah, tem Rádio Táxi também. Teve o quê? Teve Barão Vermelho, teve Paralamas do Sucesso. Eu não, acho que teve Kid de Abelha. Na época era Kid de Abelha e os Abóboras Selvagens. Se eu não me engano, teve tudo isso aí. Foi um ano muito legal. Foi um ano que aconteceu isso aqui em São Carlos. Foi muito legal. Aí o Lulu Santos também é dessa época e fiquei. São coisas que. Essa música, Como Uma Onda, quando eu fui. Pela última vez, quando eu estava na escola particular lá no Diocesano, eu fui para Ninfo Patrono, numa turma de formatura lá. Eu usei essa música para fazer discurso lá. Coisa. Então é uma coisa que me traz boas recordações. É melancólica, né, meu? Porque é como uma onda. Nada que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Então todo dia muda. Não tem jeito. Tudo é coisa nova. Sim, eu achava que. Depois de 20 anos de uma certa estabilidade econômica, a gente alcançaria assim, uma estabilidade política também, que a gente ia alcançar uma política menos conservadora. E eu tomei um susto. Para isso a gente precisa de uma reforma, não tem jeito. Eu tomei um susto com as manifestações do ano passado, que polarizaram assim, tornaram radicais. Os radicais de direita apareceram, eu não sabia que eles existiam. Lógico que existe. O que eu falo pra você, eu acho o seguinte, o Brasil tá precisando de uma reforma política. E porque a nossa política, ela está, se pode se dizer, alicerçada, eu acho que não, né? Ela está apoiada em partidos sem ideologia. Nenhuma. Falta Cazuza, né, pra galera. Entendeu? Sem ideologia nenhuma. Entendeu? Não tem. Hoje você não sabe. O pessoal acreditou muito no PT por um bom tempo. E o PT mostrou que ele fez. Não, politicamente, ele fez mais do mesmo. Ele continuou, até nessa parte, ele continuou fazendo o que se fazia no governo Fernando Henrique. Ele não fez nada diferente. Tanto é que tem lá o Mensalão Mineiro lá. Começou lá, entendeu? Então, ele só continuou usando os métodos e sistemas que vinham acontecendo. Eu estava falando de professor, estava falando, né, do lance da. A gente tem uma continha básica para fazer também. Falta de professor. Porque, eu falo de falta de professor porque tem uma reclamação muito. Outro dia tinha uma reportagem na televisão. Falta de professor, escola aqui de São Carlos. Aí ninguém lembra do seguinte: já não tem muita gente querendo ser professor, por N motivos. Certo? Aí tem uma situação assim. As escolas estaduais não têm mais biblioteca. Tem salas de leitura. Por quê? Porque se tiver biblioteca, então contratar bibliotecário. Então, para não ter um cargo novo, para não ter que contratar um bibliotecário, virou sala de leitura. Quem toma conta de sala de leitura? Professores. Em algumas escolas, são professores readaptados. O que são professores readaptados? São aqueles professores que estão comprovadamente têm problema de doença, que não tem mais condição de ficar em sala de aula. Então, readapta. Vai para um. Até se aposentar, ele fica. O cara entra numa paranoia. Isso, né? Tem professor que não consegue entrar em sala de aula, gente. Tô falando. É sério isso. É sério, de verdade. Não consegue. Não consegue. Tem professor que às vezes até fica perto de aluno, pode dar problema. Entendeu? Porque tá feio o negócio mesmo. Então, tem vários cargos dentro da escola que são ocupados por professores. Então, o professor que sai da sala de aula para ocupar esses cargos. Vice-diretor, coordenador, tem um professor mediador agora, certo? Que é um professor que é mais ou menos. Ele tem uma função meio que de assistente social. Tá? Sai da sala de aula também. Então, se a gente imaginar por baixo, assim, eu falei de três cargos, tá? Bom. Sala de leitura, vice-diretor, coordenador e o professor mediador. Quatro cargos. Ah, tem 5 mil escolas no estado, mais ou menos. 5 vezes 4, 20 mil professores que não estão na sala de aula. Só para ocupar cargo, tá? Que poderia, se fosse cargo mesmo, teria que ter concurso e ser contratado outra pessoa para estar ali. Então eles saem da sala de aula para ocupar esses espaços na gestão da escola. Tá? Então, mais uma também para falar por que não tem professor. Certo? E isso ninguém fica sabendo, ninguém vê. Infelizmente. Tá? Falta professor. E o professor ganha pouco. Hoje, eu tenho colegas que davam aula comigo há 10 anos atrás, que não são mais professores e estão trabalhando em consultório de médico, como atendente, porque ganha mais que professor, e o trabalho é muito menos estressante. Certo? Tem colegas que é auxiliar de escritório, foi prestar concurso na prefeitura em outro cargo, porque é menos estressante. A gente, professor, lida com 8 horas por dia, com no mínimo 20, entre 25 e 30 alunos. Mas 25 é muito difícil, tá? 30 alunos. Certo? Então é extremamente estressante. Tem aula que é muito, muito gostosa, muito deliciosa. Tem aula que não sai do lugar. Entendeu? Pro professor, uma aula que não ficou legal, o professor fica decepcionado. Não pense que o professor sai alegre porque não conseguiu dar aula. Ele não sai. Entendeu? Não fica legal. Então é essa a situação hoje no estado de São Paulo. Salário baixo, pouco incentivo, muita pressão de todos os lados, certo? Falta de professor, falta de condição de trabalho, porque aquilo que eu falo, eu quero passar um vídeo, quero entrar no YouTube e mostrar um videozinho de YouTube lá pro aluno. Às vezes eu não tenho equipamento para isso dentro da escola. Entendeu? Ou porque não está funcionando, ou porque tem um e já está sendo utilizado na outra sala. Então tem muita coisa que é complicada. Eles colocam coisa pra gente. Agora eles estão colocando uma secretaria escolar digital, que eles chamam. Então tudo vai ser digitado. E o pai tem acesso ao que está programado. Eu faço planejamento numa aula, digito lá meu planejamento, o pai tem acesso, ele sabe o que vai ser dado na minha aula. Só que ao mesmo tempo, nota, falta, tudo digitado. Quem vai fazer isso é o professor. Mais uma coisa para o professor. Só que ninguém se tocou que ele vai eliminar pessoas de dentro da secretaria da escola. Ele vai dar mais alguma coisa para o professor fazer e tirar gente da secretaria da escola, que faz isso. Vai diminuir gente. Ninguém se toca. É lindo, maravilhoso, tá, o programa. Muito legal. Eu acho muito legal. Só que eu acho que... Eu falo sempre assim. Se ele pagasse bem, ele podia pedir qualquer coisa. Dá pra gente. Professor faz. Quer ver outro desperdício de dinheiro na educação? Um desperdício louco de dinheiro? Estado de São Paulo. Tem um Programa Nacional do Livro Didático. As escolas recebem livro didático. O Estado de São Paulo fez um outro material. Então, o governo federal manda o livro didático. E o Estado de São Paulo faz um outro material que não é o livro didático para ser trabalhado. E para onde vai esses livros que não são usados? Ficam na escola. Fica parado lá. Não, não é que não são usados. Alguns são, outros não. Tá? Alguns, porque a prioridade, se pede como prioridade para se usar esse material do governo do estado. Entendeu? Hoje é muito difícil. Eu falo assim: o professor de matemática colocava lá uma lista de exercício na lousa pra gente fazer na aula. Terminei, ainda falava assim: no final da aula eu vou corrigir. E quem não tiver pronto, não ganha nota. Chega ao cúmulo de você colocar um exercício na lousa, é capaz de não terminar a aula e o pessoal não copiou. Não fez. Não copiou. Né? Então tá assim. Então é complicado você. Então você faz uma atividade, as atividades são programadas. É que eu devia ter trazido. Mas as atividades são programadas, aula a aula. Então, tipo assim, eu que sou professor de matemática, de educação física, tenho 2 aulas por semana, eu tenho atividade programada para 20 aulas no bimestre, mais ou menos. Se eu tivesse um material didático, eu não teria como. Ou eu trabalhava um ou eu trabalhava outro. Não tem como. Entendeu? Agora, quem tem o material didático não consegue, porque um não complementa o outro. Tem diferença. Entendeu? Tem diferença. Então, às vezes, ou o professor trabalha só o livro, ou ele trabalha o material do Estado. Então, são dois materiais. Não precisa disso. Pô, o livro didático, as escolas particulares usam. Vai falar que o livro didático tem os ruins, né? Mas você vai falar que o livro didático é ruim? Não é. É um apoio ali, professor. Maurício, a gente está chegando mais ou menos no final do nosso programa. Eu queria propor uma coisa. Vamos ver se dá certo, que o professor Pearson já fez essa atividade outras vezes, que é o cara a cara com a capivara. A gente tenta fazer umas perguntas rápidas para você. Tá. O que você acha, professor Pearson? Vamos nessa? A gente faz umas perguntas. Sou palmeirense. Palmeirense. Já começou. Faz umas perguntas rápidas, você responde rápido. Vamos ver se eu consigo. É atividade pra gente, pra você, e daí a gente vai indo pro final. Maurício, esquerda ou direita? No meio. No meio. Batman ou Super-Homem? Putz, Super-Homem. Mortadela ou presunto? Mortadela. O que você achou da morte do Renato, do Hermes e Renato, meu? Pô, fiquei sabendo hoje também, cara. Porque eu assisti muita coisa deles agora na época da Copa do Mundo. Eles fizeram umas coisas legais, mano. É mais alguém criativo que a gente perde, né? Brahma ou Skol? Brahma. E a Globo, cara? Plim, plim. Só, né? São Carlos. São Carlos é a minha cidade, cara. Cidade é maravilhosa. Cinema brasileiro. Muito legal. Presidente Dilma. Eu acho que ela merece continuar. Eu gosto dela como presidente. Carro, ônibus ou bicicleta? Já fiz de tudo, cara. Já fui de carro, já fui de ônibus, já fui de bicicleta. Não tenho preconceito. Rádio ou televisão? Rádio. Internet, como é que fica, cara? Então, dá pra juntar tudo, né? Na internet. Dá pra juntar tudo. Internet é, eu falo assim, é tudo que a gente precisava. A internet dá pra juntar tudo. Você junta a rádio, você junta a televisão, você junta o jornal, você junta o livro, você junta a opinião, você junta tudo ali. Publicidade. Então, cara, sem ela a gente não vive, né? Controle. Complicado. Bom, acho que tá legal, tá controle legal, complicado. Tá legal. Né? É isso aí, eu acho que todas essas coisas que a gente conversou foram... Eu anunciei no Facebook que o Maurício vinha aqui e falei que ia falar de todas as coisas que são de interesse nacional. Eu acho que no final das contas... A gente falou bastante. A gente falou bastante, eu acho que é isso mesmo. Ô Maurício, diz alguma coisa assim que você gostaria, agora é hora livre, eu não estou te perguntando, fala o que você quer falar. Olha, o que eu queria falar é o seguinte, eu acho, o que eu vou falar quando eu cheguei aqui para você, eu acho que todas as universidades deveriam ter um espaço como esse, tá? Uma rádio livre, não é uma rádio pirata, vamos deixar bem claro isso, porque aqui não se vive... aqui se faz a coisa com o esforço das pessoas. Ninguém está aqui para ganhar dinheiro. Isso aqui não é feito para ganhar dinheiro, tá? Então eu acho que todas as universidades deveriam ter isso. Deveria ter uma luta política para isso aqui ser realmente no papel legal, certo? Para não se correr risco nenhum. Então isso aqui é um espaço, cara, que a gente tem que tratar muito bem. Porque nós merecemos isso. Aí tá saindo aqui. Nós merecemos isso. Tá? É por aí. Tá? E eu gostei do nome, né? E hoje, antes de vir pra cá, Rádio Capivara, por causa das capivaras aqui, deve ser, né? Certo? E onde eu moro também, hoje tinha um bando de capivara tomando sol antes de vir pra cá. Eu falei, ó, lá, tô de cara com a capivara. Legal, Maurício. Aqui. A gente não vê mais capivara, não, né? Não tem mais? Na Surdina, parece que levaram elas embora. Foi parar lá perto de casa, então. Onde é que é? Ali no Valparaíso. No Valparaíso tem bastante capivara de por ali, cara. Ali, bom saber monte. Se a gente quiser, pô, ver umas capivaras, porque faz tempo que eu não vejo uma, a não ser os nossos monte. Capivarianos aqui, cara. Tá de monte, tem lá. Hoje eu vi tem um bando tomando sol lá na beira da lagoa, lá, na hora que eu saí pra vir pra cá. Tá? Então é isso aí, gente. Obrigado pela oportunidade. E quando precisar, a gente vem de novo aí, porque eu gosto de falar, né? Você percebeu, né? Legal, muito bom, gostei. Hein? Valeu, hein, Maurício. Professor Pearson, últimas considerações. Vamos fazer uma cobertura das eleições. Fazer uma cobertura das eleições independente. Nossa, demorou, cara. Demorou. Essa daí seria uma ótima, mesmo que tá precisando, cara. Tá. Né? É uma coisa, momento histórico. É uma necessidade mesmo, acho que de uma sociedade ter alguma mídia fazendo alguma coisa diferente, cara. Eu tenho, pra encerrar, vou falar uma coisa pra vocês. Escutei muito, fiquei muito tempo ouvindo uma web rádio, como eu sou palmeirense, chamou web rádio de Verdão, né? Que só fala coisa do Palmeiras, tá? E eu aprendi muito a ter esse lance do livre, entendeu? Porque também uma web rádio é livre, como essa daqui, que essa aqui também não deixa de ser uma, certo? E o gostoso é que ali você tem a possibilidade de expressar sua opinião sem a interferência da grande mídia, né? Quando você falou da Rede Globo, né? Eu tava falando de Filipão lá, tal, 7-1, não sei o quê. Cara, o 7-1 nada mais é do que o retrato do que o Brasil, do que o futebol do Brasil vem passando desde quando ganhou a Copa de 2002, certo? Estourou num 7-1 com o Filipão. Ele foi infeliz. Poderia não ter sido com ele. Ele foi infeliz, tá? Com o Filipão. Então eu acho que ele é um dos menos culpados, apesar de ele ter escalado errado lá e tal, né? Mas a gente já não tem tanto jogador assim. Só isso. Valeu. Valeu, Maurício. Vamos ouvir os aplausos da galera agora. Valeu, Maurício. De cara com a capivara. De cara, capivara. Como o programa político socialista? Sempre a questão de toda a violência, tanto psicológica quanto. E ela te ajuda a buscar o porquê. Por que que o Estado. A questão pedagógica. Você fecha o olho, pensa na Rússia e dança. Jack, keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddie. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is one furlong and whose width is one acre. We don't need no need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Whose length is one funnel and whose width is one cake.